Oceania 258, autorizado pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, com 7 nós, check trem. Vente, livre pouso, 628. Boa noite, 05, decolar 230, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador Gol 805 Tive contato. É 1208, né? Copiou o controle. Agora recebendo 805. Salvador Gol 805. Salvador Gol 805. Gol 905, controle. Controle Salvador Gol 805. Gol 905. Recebe esse controle e segue a sua identificação. Salvador Gol 805. Grande, a decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida pouca, transição zipar, controle 120, decimal 8, acione 5575. Gol 905, controle. Salvador. Gol 905, recebe controle. Gol 905, controle Salvador. Controle Salvador, boa noite, assim. Gol 905, controle Salvador. Salvador, boa noite, 05. Gol 905, controle Salvador. Gol 905, controle Salvador. Boa noite, 05. Gol 905, controle Salvador. 4170, controle. Tá 3170, por gentileza, tem condições de efetuar uma ponte com o Gol 9805? 05? Grata. Controle Salvador, Golano 714. Golano 714, contato radar, submantém o nível 230 na saída Fuca. Fuca 230, Golano 714. Golano 805, controle Salvador. Afirmativo, como recebe o controle? Salvador, recebe Gol 1805. Gol 1805, como recebe o controle? 805, deseja ponte? Diga Gol 1805. Gol 1805, torre. Salvador, Gol 1805. Gol 1805, né? Escuta, torre. Torre, Gol 1805. Gol 1805, é a torre, como recebe? Torre, Gol 1805, só viu? Gol 1805, na escuta, torre, prossiga. Gol 1784, recebe o Gol 1805. O senhor poderia fazer uma ponte aí com o Gol 1805? Na frequência da companhia? É, na frequência 11895 ou também na da companhia. Ao que se eu entrar em contato com a aeronave, a gente fica aqui na escuta. Qual é a informação que ia me passar, Tom? Você confirma só o nome do voo? O Gol 1805, ele não conseguiu contato ainda com o controle, porém está tentando chamadas aqui com a torre, na frequência da torre, 1895. Caso o senhor consiga o contato com ele, tente informar para ele chamar em 120.8 e a gente volta com o alternado aí para a frequência do centro. Ok, vou tentar lá. Obrigado aí pela gentileza. Ok, então, né? Gol 1805, controle. Agora tá recebendo, alto para o Gol 1805. Gente, chame Centro Recife no 2545, no 2085. 606, no 5, puxa na meta. Autorizado, chame táxi, o Gol no 606. Vai, toma táxi, 606. Do, o Gol 1994 está na posição 3, para pushback essa meta. Autorizado, chame táxi, o Gol no 994. Autorizado, chama táxi, Gol 994. No 4, Centro Recife no 2545 no 2685. 545 no 2685, Gol no 714. 965, deformação Bravo. Boa noite, Gol no 896. Está autorizado João Pessoa. Nível é o 370. Via Peruísque 58 até Recife. Após direto João Pessoa. Decolagem é da 1-0, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 1-2-0, decimal 8, e o transponder 5-5-7-4. Matheus, 3-7-0, Uber, 8-8, pessoa, da 1-0, curva à esquerda, curva Caju, 2-0-8, controle 5-5-7-4, transponder. Reto, Gol 1896, chame no portão 4, quando pronto. Vai o Gol 1994, está pronto para o táxi, está com o POB 79, 2:32, alterna Salvador. Ciente, o Gol 994, está livre o táxi à direita, ponto de espera da 1-0, chame a torre 1895. Meia direita, ponto de espera da 1-0, chamará 1895, Gol 994. Estabilizado, TAM 3170. TAM 3170 completa a aproximação, torre no 895. 11895, obrigado, bom dia. Bom dia. Solo, Gol no 896, possível cancelamento do 4. O Gol no 896, aguarde um minutinho, temos um banho da companhia para iniciar o táxi. Tráfego já completou aqui o pushback no gate 5. Assim que possível o senhor será autorizado. Tá bom, estou aguardando sua autorização. O no 89. Torre, muito boa noite. Muito bom dia, seu TAM 3170, marcador externo, contra e checar. TAM 3170, bom dia. Ajuste no 0 no 4. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, com meia dúzia de nós. pista 10, o TAM 3170. Ataque Sigol 606 com POB 71, 4 horas e 30, autonomia, altera Fortaleza. Teste, Gol no 606, livre o táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, Torre 1895. Frente, Pátio Índia, 295, Alfa 606, minha volta. É? O Gol no 896, assim que o banho da companhia passar através do portão 4, está autorizado o posto de acionamento e chame táxi. Afirmativa, assim que passar o banho, a gente vai chamar o táxi. Vou no posto. Gol 994, pronto. Gol 994, Alim mantém cabeceiro 10. Alim mantém 10, vamos lá, vai. Na 3170, no solo 48, direita, solo 121, décimo 9. Direita 219, solo 3170. Solo 3170, boa noite, está livre o táxi de Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, 612, está 3170. Rolagem da companhia ali, mantém cabeceiro 10. Faz a rolagem ali, mantém 10, 6062. Boa noite, 35237. É uma boa informação para a VU. 35237, acione identificação, autorizado chegada mar e desça para o nível 050 quando, 050, quando no ideal de descida, o QNH 1004. No ideal descer no 050, na chegada mar, 35237. 8, grato, comandante Fábio. O gol 1994 é com a nossa escola. Gol 1994, prossiga conforme autorizado na saída PUCA. Sobre mantém o nível 350. Ok, na PUCA, subindo ao 350, gol 994. Zona 994, agora contato radar passando 4 mil pés. É, tio, vou 994. Precedeu o mesmo perfil de saída, foi efetuar o mesmo perfil da saída, ok? É, tio, mesmo momento, tem problema. Falou gol 1896, foi o meu 137, 2 horas. Gente, gol no 896, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Direita, ponto de espera 1895, obrigado, muito boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, gol no 896, ponte de espera pronto, tá 1-0. Gol no 896, mantém ponte de espera. Gol no 606, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus, com meia dúzia de nós. Meio decolagem 1-0, gol 606. Gol no 896, após a rolagem do tráfego da companhia, Lin mantém cabeceira 1-0. Após a Lin, mantém gol no 896. Salvador, 35237. Vamos ligar no 190 para o 050. Gol no 606, decola 255, controle agora 120, decimal 8, boa viagem. 208, 606, até a volta. Salvador, uma boa, gol 606, 2000 na PUCA. Gol no 606, contato radar, sobre mantenha 390, sai da PUCA. 390 na PUCA, 1606, Golpo. 1994, chama Recife, 1-2545, bom voo. 2545, 1994, grato. Trip 5237, voa Duna, desce para 2000 pés, sem legal no 04. Voa no Duna, 2000 pés com 14, 5237. Gol 896, autorizado decolagem pista 10, vento 1-10 graus com 7 nós. Aqui, pista 10, gol 1896, decolado aos 58, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 896. Gol no 896, boa noite, contato radar, sobe mantém 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, gol no 896. Controle quando possível, pro de Aracaju, gol no 896. Gol no 896, temos dois tráfegos à sua frente, vai ter que manter o perfil. Ativo.